06, autorizaria direto Leda da presença? Direto Leda, total 9906. Muito grato, direto Leda, ou 9906. Vitor Tchelli Hotel, chega agora a Recife, 12685, até 12545. Passarei 2230, informo tráfego, 11 horas, 10 milhas, livrando 8 mil para 5 mil, rumo nordeste, é um Embraer 190. Positivo, grato, informação, o 2230. Azul 4116, tráfego 2 horas, 10 milhas, é um ATR-72, livrando 7800, em subida, rumo oeste. Ambiente 4116. Kilo Romeo Oscar, ciente reporte visual com campo. Volta, Romeo. Oscar. 5626, interceptou e avistando. 5626, complete LS, chame torre 118, decimal 6. Este gráfico, bom dia. Bom dia. Controle, boa tarde, gol 1600, decolou na sua escuta. Boa tarde, gol 1600, contato radar, saída PUCA. PUCA, 1600. A gente mantém a 1000 pés, bravo pelo uísque, pro da rotatória. Lembre, pátio, Índia, ponto de espera 1862, ajuste 908, gol no 924. Freira 4. Cliente, chama aí para casa, 394, pode passar zero na companhia. Afirmativo. Autorizado, Salvador Pedro, Porto Seguro, Salvador 57, Salvador da Coral, decola da 10, curva direita, transponde 0287, 3937. Controle uma boa, TAM 3805, decola na Dael, Leda. Passa 2000. Azul, TAM 3283. Mostre pra gente o tempo estimado de espera atrás com a aeronave que está disposto a passar mais informações do passageiro. Só uma dúvida, a gente tinha chamado antes da aeronave do Uno. Tá no 4000. Tá 3805, contato radar, sai na Dael. Sai da Dael. Possibilidade, vamos, Leda, dá presente? Direto, Leda. até 3305. Grato, 3805. 660 autorizado, me fala pelo meia, até Belo Horizonte, fala da 10, curva direita da Elenda Brito, 065-1935. Contato radar, saída Árvore. Sim, tipo 5489. Chega mais direto, Romeu. Gente, chame torre 18-6 para ingresso, circuito de tráfego. Na 6141, chame controle na frequência 11935. Na 6141, chegada a Bonf, desceu 050. Eu mantenho a chegada, vou ir para de Alagoinha, essa foi a chegada. Chame Recife, na frequência 1260, alterna 28-8. 260, alterna 288, obrigado, até volta. Gol 600, chame Recife, na frequência 12685, alterna 2545. 2685, 2545. Muito boa tarde, Papa Romeu. Um grande abraço. Bravo, Salvador, mantém 500 pés, linha do litoral. 500 pés, condições visuais. Na sua escuta permanente, vai até a barra, ou seja, o que passa. Vê se você pousa onde, o Bravo? Não vai pousar agora, não, você vai pousar em mar. Daqui 20 minutos, mais ou menos. Ah, ok, gente, vai escutar do controle. Bravo. No 60 para o 340, tá 3805. Sua 3805, chame Recife, frequência 1251, na alterna 3325. 1251, 3325, uma boa, tá 3805. Tá. Web 5857, chegada bom, desça ao nível 060. Destruções para o SAS, está com 112 a bordo, 250. Quatro de Cicatáxi, PAB 163, Campinas, 3024. Campinas, 3024, Campinas, Regra Trans, obrigado, 23, pode estar atrás do Tango, 3 nas quatro. Radar, você da PUCA. 3924. Oscar Lima Eco, o seu pro ideal para o destino? É a 307, senhor. Gente, após farol da barra, em rota. Após farol, em rota, Oscar Lima Eco. Salvador, muito boa tarde, é o Papa Romeu Lima, Delta Lima. Lima, Delta Lima, prossiga. Lima, Delta Lima, deve falar de buraquinho, tá seguindo um comproa de Feira de Santana. Mantendo 500 pés, setor norte do campo. Mantendo condições visuais, 500 pés, Lima, Delta Lima, quando o seu chamar de pouso? Tá presente mais 2 horas, senhor. 19, 18, sempre, Lima Delta Lima, reporte 20 milhas afastado de Salvador. Reportará o sinal da CTR, Lima Delta Lima. Oi, Salvador, boa tarde, excelente, a 326, passou com a voz, descendo para 150 com a Vitor. Xanay 6326, chegada a Mari, desça 050. Ok, Mari 050, 632. Controle autoriza o Office Telemetro subir para o 065, rota. Está presente em rota, suba 065, Oscar Lima Eco. 065, Oscar Lima Eco. Controle, boa tarde, Altan, 3283, cruza 1000 pés, ascensão 190. 3283, contato radar, saída Puca. Puca 190, Altan, 3283. Xanem 6141, desça para 3000 pés, ajuste 108. 3 para o tanque, temos 167 a bordo, com 4 horas e 6 minutos apenas ali. Entre direita, aí na porta dela chama o torre 118 de ponto 24 na 334. Entrada altitude 641, desça agora 2000 pés, ajuste 108. 2000, cancelada a restrição, 1018, 1149. Lima Delta Lima, acione o código 0276. Salvador, boa tarde, Gol 394 na Dael, Leda. Gol 394, boa tarde, contato radar, saída da Dael. Dael, cruza agora, Miguel. Trip 5489, chame Recife, frequência 1260, alterna, 128, décima 8. 5260, alterna 28, 5489. Cheney 614, informa o tráfego 2 horas, 5 milhas, um helicóptero a 500 pés, rumo nordeste. Gente, porém na vista, o Cheney 614, está 1 milha para interceptar o localizador. Gente, Gol 924, chame Recife, 12685, alterna 12545. 2685, 2545, 924. Web Jet 5857, após pelo, desça 2 mil pés, ajuste 10 no 8. Gente, após pelo 2 mil, Web 5857. No ILS, campo à vista, Xané 6149. Xané 6141, complete ILS, chame torre 186. 186, obrigado. Aracaju. Atenda a saída 3283. 283. Tráfego adiante, prossegue para Aracaju também? Maceió. Obrigado. Tango Índia Bravo, prossiga. Livre, bater 500 pés, ajuste 108, reporte final em Rimar, Tango Índia Bravo. Controle, o Pastor 32. Pastor 32, contato radar, sai da Coral, suba nível 100. Coral 100. Rota 358, decola da 10, curva esquerda, Puca, Caju, 5074, 10935. Demaremos para puxa de treinamento, 6142. 9 Mike, mantenha-se em condições visuais, vou na proa da rotatória, chame para a descida. A proa da rotatória está na descida. Índia November Mike, desceu no 1500 pés, ajuste 108. Para o 1508, Índia November Mike. Né, 6326, reduza para 2009, número 3 na aproximação. 2-0-0, reduzindo, 6-2-6. 5-8-5-7, estabilizado o localizador, visual. Webjet 5-8-5-7, complete LS, chame torre 1-1-8, decimal 6. 2-6, obrigado. Paulo Salvador, 6315, da Alfa Zeco. Marque Eco Delta, desça 500 pés, ajuste 10 no 8. Recepção localizador 6326. Xené 6326, complete LS, chame torre 118, decimal 6. 18 6326. Solo web 5857, virou na Fox. 5857, Alfa, aí, reforçando na Fox. Boa tarde da Juliette, vai via Alfa, 5857.